barco se perdeu, vagando sem rumo. O dia escureceu, meu coração impaciente, sozinho não vai conseguir força pra seguir em frente. Eu preciso te pedir, acalma o meu mar, acalma o meu coração, vem me aquietar. Estou de joelhos no chão, acalma o meu. De joelhos no chão, acalma.